Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, 9h31, estamos no domingo, 14 de junho, uma linda manhã do outono brasileiro, ventando um pouquinho aqui em Santa Bárbara do Oeste, e é com essa linda imagem do Parque dos Ipês que podemos começar o nosso programa de maneira muito alegre, muito feliz, para que a gente possa trocar algumas informações com vocês que estão aqui a postos. Aliás, até a neta Albuquerque já deu bom dia para nós aqui. Bom, mas é nessa atmosfera de espiritualidade que a gente pode dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre com muita alegria que nós nos encontramos com mais um domingo e tendo prazer imenso, né, de junto com vocês dois fazermos a apresentação desse programa que leva muita alegria a muita gente. A gente recebe um retorno espetacular das pessoas e isso nos estimula a conseguir continuar esse programa que já está no ar há 21 anos. E graças a Deus, nós produzimos alguma coisa que consola as pessoas. E isso é muito bom. E agora, nessa época de pandemia, que nós possamos incutir nas cabeças das pessoas que nos ouvem a necessidade da leitura. Que os centros espíritas fecharam, então as pessoas podem, através da leitura de um livro espírita, conseguir aumentar, né, o seu cabedal de conhecimento e poder ocupar o seu tempo sem ficar sujeito aí a esses noticiários da televisão. Um bom dia a todos e que possamos fazer um ótimo programa. Assim será, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luizão. Bom dia, já estamos aí com mais de 25 pessoas nos acompanhando. Bom dia a todos vocês. Olha, está subindo, 27, 28. Isso é muito gostoso. A gente faz o programa para vocês. Esse é o trabalho e é muito gostosa a interação que nós recebemos de todos, porque nessa interação que nós vamos aprimorando o nosso programa, é nessa interação que nós vamos fazendo o moldando, né? Dando a cara do programa, dando o jeito do programa. Nós gostamos muito dessa interação e falo até mais, viu, Geraldo? Sim. Nós tínhamos uma dificuldade com a rádio, só a rádio, de ter esse retorno. Pouca gente retornava, a gente utilizava o Facebook e tal, pouca gente se manifestava. E hoje, com esse modelo da live, é uma delícia, né? A gente faz o Sim. programa, nós estamos numa sala de bate-papo com todo mundo junto. Então, muito bom, um domingo maravilhoso, estamos com um clima lindo, um dia maravilhoso. Sim. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, né? A nossa intenção com esse programa é difundir o Espiritismo e conversarmos de maneira bem tranquila sobre assuntos muitas vezes profundos. E é por isso que a gente fez esse programa com esse modelo, que a gente sempre no começo a gente lê uma página do Vinha de Luz. O Vinha de Luz é um livro que faz parte da coleção do Fonte Viva e é um livro maravilhoso, um livro de cabeceira que todos nós devemos ler todos os dias. E hoje eu abri aqui no seu capítulo 19, capítulo chamado Executar Bem, em que é destacada uma frase de João Batista do Evangelho de Lucas, em que está escrito o seguinte: E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, assim escreve: A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energias e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras sem lhes aderir intimamente, ou reconhecer-lhe a proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedidos variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Dessa maneira, abrimos o nosso programa do dia de hoje e eu peço a opinião do Luiz e a opinião do Alain. Essa passagem me lembra uma cena de um Natal que eu vivi em Florianópolis, e foi um Natal que me chamou a atenção exatamente sobre esse assunto. Nós éramos uma família que não tinha muitas posses, então cada um recebia um presentinho e curtia aquele presentinho o Natal todo, às vezes quase que o ano todo, né? Então, a gente curtia aquilo que a gente tinha em mãos de forma intensa. E nós fomos passar esse Natal com um tio que tinha muito melhores condições materiais, e aí eu observei uma cena que aquilo me chocou. A filhinha deles, a cada minuto, ela recebia um pacote de presente novo. Então, ela abria aquele pacote e nem olhava direito o que tinha, já partia para o próximo. Aquilo me chamou a atenção e eu pensei assim, exatamente isso, meu Deus do céu. Recebeu talvez 15 coisas diferentes e não prestou atenção em nenhuma. E é exatamente, talvez, o problema que ocorre no nosso tempo. As pessoas estão examinando tudo com uma velocidade tremenda. E não se detém em nada. E esse talvez seja o problema do nosso século. Seja um problema que nós, como humanidade, vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar esse rumo. Porque nós estamos aceleradamente, cada vez mais, no superficial e não nos aprofundamos em nada. E nós, espíritas, que prestamos atenção nas coisas, a gente vê como é importante, às vezes, a releitura de uma obra. E todos nós nos expressamos da seguinte forma, puxa vida, parece que dessa vez eu vi uma coisa que eu não tinha visto da vez passada. E é uma coisa natural. O nosso cabedal, o nosso filtro melhorou. Então, nessa releitura, sempre nós captamos mais. E é isso que eu comento sobre esse assunto. Certo, Geraldo? Muito bom, Luiz. Excelente comentário. Alain? Nossa, sabe que o Luiz nos trouxe uma análise Muito inspirada, viu, Luiz? Essa é uma preocupação que eu também ficava com a minha filha mesmo, que era filha, não, era não, é filha única, neta única, praticamente. Ela tem uma prima bem mais velha do lado do meu pai, mora muito longe. Do lado da minha sogra, a única menina. A madrinha é a tia, o tio. Então, assim, ela ganhava tanta coisa, mas tanta coisa, que não dava tempo dela aproveitar até, porque era muita coisa. Aí eu comecei a pedir para eles, né? Falei assim, gente, vamos dar menos coisa, assim, sabe? Não precisa tudo isso aí, né? Falei, vamos, deixa ela valorizar um pouco o que ela está ganhando, deixa ela usufruir um pouco daquilo lá, né? E aí a gente começou a perceber que ela começou a valorizar mais os presentes. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós podemos ainda ir para o mundo empresarial. As empresas já entenderam essa mensagem do executar, né? Porque uns 25 anos, 30 anos para cá, entrou um processo que chama planejamento estratégico na empresa, que é criar um plano. Por sinal, quando nós criamos a União Rádio Web, foi com planejamento estratégico. Quando nós criamos o ICEP, foi com planejamento estratégico. A gente já foi adotando isso, né, Luiz? As empresas já adotam isso, que é o plano estratégico para todo mundo junto seguir, para saber para onde está indo. E de uns anos para cá começaram a sair alguns livros, inclusive tem um que tem esse mesmo título, chama Execução, que é Ram Charan, é um autor, é um best-seller esse Execução, que é o quê? Não adianta se fazer um belo plano se você não executar o plano. Então, eu poderia falar para vocês o seguinte, que todos nós, no plano espiritual, fizemos o planejamento estratégico da nossa encarnação. Todos nós. Aquilo que era mais importante, o ambiente que a gente queria nascer, filho de quem, filha de quem, em que meio eu queria viver, qual era a cultura que eu iria nascer, tudo isso foi planejado. Não foi à toa. Principalmente nós todos que estamos aqui hoje. Tenho certeza disso. Só que a execução desse plano cabe única e exclusivamente a nós, como indivíduo. A parte mais importante da encarnação é aquilo que você cuida da sua evolução. É lógico que a gente pode fazer alguma coisa para o outro, até deve, a prática da caridade. É quando eu coloco o amor em movimento, maravilhoso. Mas isso não vai significar nada se eu só estiver fazendo para o outro, se eu não estiver fazendo para mim. Então, a cultura da execução na nossa encarnação é evoluir o nosso espírito com toda a nossa força, com todo o nosso foco, com toda a nossa atenção. Certo, Geraldo? Muito bem, realmente nós não nos damos conta do quanto nós temos recebido nessa encarnação. Vamos falar apenas da tecnologia, né? O WhatsApp, a internet, a televisão, vários meios de comunicação, as centenas de livros maravilhosos que temos à mão, ora com o papel, ora através da internet. E como disse o Luiz e o Alan, nós precisamos desfrutar e viver cada uma dessas bênçãos em nossas vidas. E a gente percebe que hoje, até por conta de tantos benefícios que recebemos, tudo fica um tanto superficial. E é necessário que todos nós possamos dar mais atenção para que a gente possa crescer, como disse o Alan, nesta encarnação, que é uma oportunidade única de crescimento. Nós estamos num país maravilhoso, tem as suas dificuldades, mas é um país maravilhoso. Estamos no maior país espírita do mundo, com tantos livros, com tantos amigos, então o nosso dever, o mínimo, é difundir esse espiritismo que nos encanta e que nos ajuda muito. Muito bem, meus amigos, dessa Geraldo, maneira, diga. eu vou pedir um ganchinho, porque nós tivemos uma experiência muito interessante com o Chico Xavier. Sim. O nosso centro estava começando e chegou ao nosso centro um moço que participava do trabalho do Chico Xavier. Então ele ficou muito animado e ele falou para nós: Olha, eu vou pedir para o Chico mandar uma carta para vocês, né? Ver se o Emmanuel psicografa alguma mensagem para vocês. E, como ele prometeu, nós ficamos esperando, né? Aí demorou, nada do Chico mandar nada, né? Aí um belo dia ele chega com um saco, uma sacola enorme, cheia de mensagens. E assim, com uma cara muito desanimada, disse assim: olha, eu pedi, mas o Chico mandou isso. E o Chico mandou exatamente o que a gente estava precisando. Hoje as nossas casas espíritas estão com uma biblioteca de 2.000, 3.000 livros parada, e o pessoal fica choramingando que o mentor espiritual não mandou mensagem. Tá bom? Tá certo, muito bem complementado, viu, Luiz? Devemos utilizar mais os livros, né, se dedicar a difundir essa santa doutrina. Muito bem, meus amigos, terminando esse primeiro bloco, a gente entra no bloco principal, que é o segundo bloco do programa, que é o estudo do livro Céu e Inferno. Só informando a todos vocês que a gente já estuda há anos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, toda a obra de Kardec. E agora nós estamos no livro Céu e Inferno. Só para que você tome ciência, este livro foi publicado no ano de 1865, na cidade de Paris, na França, organizado e escrito por Allan Kardec. Obra muito interessante que traz relatos daqueles que já desencarnaram, permitindo reflexões sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Essas revelações foram obtidas pela mediunidade utilizando a psicofonia ou a psicografia. E os textos desse livro impressionam com descrições surpreendentes e explicações que permitem pensar e compreender a misericórdia da providência divina. E dessa maneira, a gente começa a entrar no estudo de hoje, que é a comunicação de um espírito que se revelou com o nome de Angeli. Então, um pequeno relato de quem é esse espírito, né? E a gente, ao entrar exatamente no estudo dessa comunicação, é importante que a gente diga que, ao estudar a doutrina espírita, devemos ter a consciência de lembrar que a missão do Espiritismo é instruir e consolar. A instrução dependerá de estudos e dedicação nas leituras e reflexões tão necessárias. A consolação é fruto do sentimento de amor em ação, como disse o Allan, em favor daquele que passa pela dor. E eu lembro de uma frase de Emmanuel que fala: sejamos a escora daquele que fraqueja e o consolo de quantos se encontram às portas do desalento. Porque, em verdade, cada um de nós terá seus dias de testes maiores à frente da aflição, com a necessidade premente de apoio perante aqueles que nos partilhem a experiência. E dessa maneira, a gente vai falar sobre Ângeli. Esse espírito foi um espírito que, eu vou fazer uma pequena leitura aqui depois, se comunicou espontaneamente numa sessão espírita onde Kardec estava presente, e o Kardec até descreve que foi uma manifestação espontânea, não houve nenhuma evocação e ele se manifestou. A gente gosta sempre de passar a quem vivencia a reunião espírita que quem vivencia as reuniões mediúnicas entende que, em sua maioria, os espíritos que aportam no centro espírita estão sendo conduzidos por inteligências superiores. A manifestação do espírito parece ser ao acaso, parece ser uma coincidência, mas no final da reunião você vai ver que existe uma lógica para tudo isso. E feita essa ressalva, o espírito se manifesta e o Kardec faz três perguntas, quatro perguntas, e pergunta a ela assim: arrependei-vos de vossas faltas? E o espírito diz: não. Então, Kardec fala: por que me procurais? E o espírito fala, de maneira jocosa: para experimentar. E Kardec continua: acaso não sois feliz? O espírito responde: não. Kardec pergunta: sofreis? O espírito fala: não. Que vos falta, pois? A paz. Esse diálogo, essas três, quatro perguntas que o Kardec fez, deixa claro, e depois a gente vai ter essas informações posteriormente, que esse espírito veio ao mundo vivenciando a experiência de ser mãe, de ser esposa. Em verdade, ela não cometeu nenhum grande mal, mas também não fez nenhum grande bem. Viveu a vida desfrutando os deleites da sua situação social, da vida em que ela tinha possibilidade de ter, E foi vivendo a vida. Não dava atenção para os filhos, não deu educação devida, nunca se entendeu bem com o marido, também nunca se esforçou em fazer do casamento um ambiente feliz. E assim foi vivendo, até que chegou o momento em que ela desencarnou. E no mundo espiritual, ela não conseguia ter paz no coração. E é nesse momento que o Kardec pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Então por que me procurais? Acaso não sois feliz? E o que faltava a ela era a paz. Então a gente observa esse espírito de Ângeli, que muitas pessoas que vivem no mundo vivem numa situação muito parecida. Vivem a vida desfrutando da possibilidade que tem no mundo, e a gente fica tentando perguntar como que aquilo se processa. Então, feito essa pequena introdução, a gente vai começar um bate-papo de perguntas e respostas. Eu pergunto ao Luiz: Luiz, o que entender, o que dizer da providência divina que possibilita tais oportunidades, Luiz? Ô, Geraldo, na realidade, essa passagem, ela nos alerta sobre a nossa responsabilidade. Na realidade, esse espírito, ele é que nem aquele da música, né? Vida leva eu, né? Vou para onde a vida me levar, vida leva eu. Ele se deixa levar pela corrente. É aquilo que Jesus se refere, não é nem frio nem quente. E isso, Geraldo, é do espírito. Essa senhora, ela já era assim quando era pequena. Ela continuou assim quando era jovem. Continuou assim quando era casada. E morreu assim. E no plano espiritual ela não tem paz. Porque ela sabe que aquilo não é legal e que aquilo não é normal. Só que ela não tem iniciativa, ela não sai disso. Agora eu te pergunto, e a nossa responsabilidade? Nós que circundamos esses espíritos e a gente percebe que eles estão aí. Às vezes são nossos filhos, às vezes são nossos cônjuges, né? Às vezes são nossos pais. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E eu, inclusive, estou tendo a oportunidade de vivenciar isso na minha própria família hoje, porque eu tenho um genro que ele mesmo me falou: eu não tenho iniciativa para nada. Então, esse espírito, se ele não tiver uma ajuda, se ele não tiver um empurrãozinho, ele vai ficar no nada. E é uma coisa muito difícil, Geraldo. É uma coisa muito difícil. Porque nós, no estágio que nós estamos, nós fazemos a coisa acontecer em um segundo. Só que esses espíritos não podem ir no empurrão. Nós temos que, com muito tato, motivá-los, tirá-los dessa inércia. Sim. E a gente está careca de ver nos livros espíritas que a natureza não dá saltos. Sim. E a gente quer fazer com que as coisas aconteçam na nossa velocidade. E aí onde a gente comete muitos erros, porque a pessoa nos rejeita. Então, nós temos que ir na velocidade daquela pessoa. Então, temos que rogar a Deus muita sabedoria e entrar no ritmo da pessoa. Porque, senão, a gente não vai conseguir fazer nada. E o Emmanuel nos lembra: semeia e passa. Não adianta querer esperar resultados nessas horas. Nós temos que, pura e simplesmente, semear. Semear aquilo que a gente prevê que possa dar frutos. Entendeu, Geraldo? Entendi, meu amigo. Alan, considerando essa resposta do Luiz, a gente ouve muito assim, é o destino, é o acaso, né? Nem tudo é destino, nem tudo é o acaso. Que paralelo você pode nos dar da justiça divina e do livre-arbítrio, Alan? Essa é uma pergunta interessante, Geraldo. Deus é justo, 100% justo, 120% justo. Ele é, a justiça de Deus, ela é máxima, né? E só que nós temos o livre-arbítrio de movimentar a vida do jeito que nos convém, ou no jeito que nós achamos importante naquele momento. Então eu tenho o livre-arbítrio e Deus aproveita do meu livre-arbítrio para me educar. Então, assim, eu estou relendo, como o Luiz falou, eu vou incentivar também, viu, Luiz, a leitura em casa. Eu estou lendo, voltei a reler a série do André Luiz. Nossa, que bom. Eu faz anos que eu não lia, e tá uma delícia a leitura. E eu tô agora no Ação e Reação, né? E aí eles chegam lá, o André Luiz, mais um amigo dele, eles chegam, vão fazer um estágio numa colônia espiritual que fica numa região onde os espíritos se encontram ali endurecidíssimos, né? Eles meio que parece que ficam flutuando numa nuvem de espíritos, um emaranhado no outro, assim, é uma coisa até meio dantesca, né? Mais ou menos assim, né? E aí eles estão nessa colônia, e o Druso é o instrutor que está ali, que é o coordenador daquele trabalho, né? Silas e eles perguntam pro Druso, né? Falou, mas a gente não pode fazer nada com aqueles espíritos ali, que estão ali naquele... Nós não podemos ir lá tirar eles daquele redemoinho ali, daquela coisa. Ele falou assim, não. Não. Eles precisam entender onde eles estão. Porque eles ainda não entenderam onde eles estão. Quando eles passarem a entender onde eles estão e pintar uma nesgazinha de arrependimento, a gente pode resgatar e trazer ele para cá. Se a gente traz ele para cá agora, ele vai destruir isso aqui com a sua vibração mental, né? Então a gente tem a hora de ajudar. Esse espírito que está ali, ele teve o livre-arbítrio durante a vida para fazer o que quiser. Por exemplo, esse caso dessa nossa amiga que estamos falando, Angela. Aí, o exemplo, a Ângela, do livro O Céu e Inferno. Ela, numa encarnação anterior, ela foi uma freira reclusa. E ela, nessa encarnação, ela resolveu casar e ter um filho. Só que a tendência dela era voltar àquele psiquismo anterior de não querer assumir compromisso com ninguém. E assim ela viveu. Então, ela não assume direito o casamento, depois ela não assume direito a maternidade, ela prefere a distração, né? Afinal de contas, hoje o motivo do nosso... O tema que nós demos para o programa é Distraídos Vamos Vivendo, né? Ela distraída foi vivendo a vida dela, quando percebeu, chegou a desencarnação. Será que a gente também não faz isso na nossa vida? O que você acha, Luiz? Pois é. É mais ou menos isso. Aliás, a gente vive fazendo isso, né? Então, realmente, nós precisamos... Olha, eu acabei de receber uma reclamação aqui, Alan, porque a minha esposa, ela estava ouvindo vocês no domingo passado. E eu, como coloquei o fone, ela hoje não estava ouvindo. Então, ela me mandou esse bilhetinho aqui. Eu não estou ouvindo o Geraldo e o Alan. Então, eu fui obrigado a tirar o fone daqui, tá? Então, eu vou ficar sem fone. Não, mas tá ótimo. Estamos te ouvindo perfeitamente. Tá tranquilo. Deixa ela junto com a gente. Então, isso. Luiz e Alan. Ó, Luiz e Alan, realmente a gente percebe que muitos de nós... Eu até comentando com o Alan antes do programa, eu falei que esse espírito de Ângeli, de uma certa forma, era um retrato de todos nós, né? Todos nós, em algum momento, talvez copiamos esse gesto, esse comportamento da Ângeli, desprezando as oportunidades, não aproveitando da melhor maneira, não fazendo o seu melhor, e a gente acaba desperdiçando não só a oportunidade, a reencarnação, a convivência com determinado espírito que poderia lhe ajudar, ou então aquele indivíduo que serve como prova para você, com o intuito de fazer você crescer também. E nós vamos deixando a vida passar em vão. Como disse o Luiz, deixa a vida te levar. Passa a vida em brancas nuvens. É importante que a gente olhe quem está ao nosso lado, para que a gente possa fazer o nosso melhor, conviver da melhor maneira. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir. E é por causa disso que, nessa sequência, até o Guia do Médium faz uma manifestação lá, e o Kardec registrou, dizendo que existem diversos estados de sofrimento no mundo espiritual que envolve a Terra depois da morte. Então, repare, ela fala diversos estados de sofrimento. São diversas condições, diversos tipos de espírito, em estágios muitas vezes muito primitivos, estágios totalmente perturbados, como o Allan descreveu aí no livro Ação e Reação. E é importante que, além das nossas atitudes e consequências das nossas iniciativas, um outro aspecto deve ser considerado quando a gente avalia esses espíritos. É a sua consciência. A consciência de cada um de nós, tanto dos seus impulsos primitivos, os seus arrastamentos, da sua consciência iluminada pela razão e de uma voz íntima que assinala tudo aquilo que nós nos equivocamos aqui na Terra. E considerando esse contexto, esses vários estados de espíritos e a nossa consciência que temos ao encarnar, eu gostaria de perguntar ao Luiz, como entender, Luiz, esses espíritos indolentes, enclausurados em comportamentos repetitivos, seja dentro da esfera religiosa, seja fora da religiosidade, aqueles espíritos que parecem repetir o mesmo gesto durante 20 anos, 30 anos, 50 anos, não vai para frente, não vai para trás, parece que fica travado naquele ponto. Como entender a personalidade desses espíritos, Luiz? Por que isso acontece? Ô, Geraldo, cada um de nós está vivendo um estágio da evolução. Então, em vez de ir nessa direção, vamos para trás. Vamos observar como é que os bons espíritos fazem conosco. Então, você começa a observar que, às vezes, a gente leva cada cutucão dos bons espíritos, mas quando a gente se apercebe, a gente fica bobo de ver como eles foram delicados. Como eles foram sutis. Então, aí que nós vamos... no plano espiritual e no espiritismo, vamos dizer assim, se existe um dogma, é o dogma do livre-arbítrio. Os espíritos não nos obrigam a nada. Eles têm, assim, uma delicadeza para que a gente comece a perceber alguma coisa. E a gente quer ir tudo no tranco. Então, quando nós vamos no tranco, nós conseguimos o primeiro insucesso. A gente consegue que essa pessoa não nos ouça mais. E a gente está cansado de ler obras espíritas, nós estamos cansados de ouvir a recomendação que nós precisamos aprender a ouvir. E nós estamos viciados em falar. A gente já chega à conclusão que nós sabemos de alguma coisa que aquele espírito não sabe. Então, ele é que tem que nos ouvir. E aí, na maior parte das vezes, a gente provoca o afastamento. Então, na realidade, antes de tirar o espírito dessa, nós temos que nos tirar da que nós estamos. E Muito nós bom. estamos mergulhados, Geraldo, nessa necessidade que nós temos de fazer com que os outros copiem o que nós somos. Muito bom, Luiz. E até aproveitando essa deixa do Luiz, Allan, todos nós que vivenciamos as reuniões mediúnicas, é muito importante que aquele indivíduo que seja o doutrinador, que seja o diretor doutrinário e que vai entrar em contato com esses espíritos incorporados, seja pela psicofonia ou pela psicografia, consiga, como disse o Luiz, ouvir o espírito e sentir o espírito. Com toda a sua vivência, com todos os seus estudos, a pergunta que eu faço é o seguinte, Alain. Muitas vezes, os espíritos sofredores, eles não conseguem definir a própria dor, confundindo conceitos e entendimentos. Como desenvolver e aperfeiçoar a intuição nesses diálogos com esses espíritos, Alain? Geraldo, a pergunta é muito interessante. Por sinal, eu agora que tive uma inspiração, aproveitando o que você está falando, aproveitando esses recursos aqui das lives e tudo mais, fiquei com vontade de organizar um curso para doutrinadores, né, Luiz? A gente já falou nisso, nunca vi um curso no Movimento Espírita para doutrinador. E eu acabei ajudando algumas pessoas, inclusive minha esposa, a se preparar para fazer a doutrinação. Então, a gente desenvolveu aí uma técnica que eu percebi ser eficiente na doutrinação. Ótimo. Sabe qual que é, Geraldo? Não, gostaria muito de ouvir. É estudar, estudar, estudar. E ter muita fé também desenvolvida, sabe? A gente tem que entender que quando nós estamos num trabalho mediúnico, nós estamos a comando de entidades espirituais muito superiores a nós. E nós não estamos sozinhos. A partir do Sim. momento que eu desenvolvo essa fé, mas me capacito também tecnicamente, leio, estudo, analiso casos, como é o caso dessa nossa amiga hoje, né? Eu sempre, quando eu leio esses exemplos, ainda mais esses exemplos que vêm com o nome, né? Angeli, aí, acho que é Angeli, não sei como que fala em francês direito. Quando vem esse caso, eu sempre faço uma prece depois, agradecendo esse espírito e agradecendo ao plano espiritual que permitiu a manifestação do espírito desse, para nos despertar, para nos ensinar, para nos Sim, orientar. Né? sim. Então, com esse Perfeito. aprendizado desse comportamento da Ângele, eu fico pensando, quantas pessoas poderiam hoje estar num trabalho de doutrinação, não só dentro de um trabalho de desobsessão, mas na vida, no dia a dia, numa fila, No dia a dia, exatamente. no mercado, no, na escola, no trabalho. Dentro da família, né? Então a gente não precisa fazer só a doutrinação do espírito desencarnado no trabalho de desobsessão. Nós também temos que fazer a autodoutrinação, né? Trazendo Sim. para nós hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis, mudança de atitude, e com isso a gente começa a também doutrinar pelo nosso comportamento, pela nossa atitude transformada, nós começamos a modificar aquele ambiente que está em volta, começamos a modificar as pessoas que estão na nossa volta. Então, a doutrinação é essencial, mas é essencial que para ela ser bem feita, eu estude, leia muito o Evangelho, que tem lições inovidáveis ali para a gente aplicar com os espíritos que aparecem conosco. Tá joia, Geraldo? É interessante, Alain, porque você falou nesse curso sobre doutrinação. Eu destacaria duas condições do doutrinador como fundamentais: o sentido de acolhimento e humildade. Porque o espírito que vai ali, ele não quer ouvir discurso, ele não quer ouvir aula de evangelho, ele não quer ver o indivíduo como se fosse uma palestra política. Ele quer ser acolhido, porque certamente ele está vivendo uma dor. E nessa dor, ele precisa que alguém o abrace espiritualmente, que diga: olha, eu estou aqui do seu lado para lhe ouvir. E à medida que ele vai falando, naturalmente cria-se uma sintonia. E é essa sintonia que você começa a colaborar, ajudando ele, talvez, a ter uma catarse naquele momento e de repente aquilo seja o começo de uma mudança, ou pelo menos você fazer parte desse momento de mudança. Considerando, Luiz, essa vida da Ângele, a gente passa na cabeça, à medida que a gente está lendo, que a vida dela pode não ter sido tão proveitosa. Então, para todos aqueles que estão nos ouvindo, eu pergunto a você, Luiz, o que que você consideraria uma vida proveitosa? Porque parece que dessa Ângele, ela viveu a vida despreocupada com tudo, sem nenhum estudo, nenhuma dedicação aos filhos, nem ao marido. O que seria, na sua opinião, uma reencarnação proveitosa, Luiz? O Geraldo, o Alan comentou há pouco que a gente vem aqui com planejamento. E uma vida proveitosa é aquela que os espíritos chamam de completista. É aquela criatura que chegou no ponto. Você veio para vivenciar 100. E você aproveitou e viveu os 100. Agora, nós não podemos esquecer que esse 100 não é para todo mundo. Tem pessoas que o 10 é 100, por causa do limite que ela impôs a si mesmo. E a gente está cansado de ler nas obras espíritas que o plano espiritual não nos dá incumbências que nós não somos capazes de alcançar. Então, geralmente, nós recebemos aquilo que nós temos capacidade de avanço. Então, quando você observa, por exemplo, uma vida do apóstolo Paulo, você observa que ele foi no auge. Ele foi um cara que provocou mortes e ele foi um cara que se imolou pelo cristianismo. Sim, é verdade. Né? Então, que nós possamos sempre ter em mente qual é o meu máximo. Muito bom. Até porque nós não podemos esquecer a primeira lição que nós lemos, né? Às vezes a gente fica achando que tem que dar mais e não faz aquilo que a gente tem que fazer. Sim, é o Não básico. completa aquilo que a gente tem que fazer. O nosso amigo Interessante. lá, o Frederick Figner, foi um exemplo disso. Ele completou o gráfico como é o parque gráfico da FEB, mas patinou na vida dele. Então, nós temos que ter muita reflexão na nossa vida. O que que eu estou fazendo para a minha evolução? Esse é o nosso Entendi. ponto-chave. Entendi. E, Alan, com essa deixa do Luiz aí, com essa informação, a gente vê que no diálogo que essa Ângela teve com Kardec, ela estava lá despreocupada. Eu vim aqui para experimentar vocês, eu não sofro, tal. Como entender esse comportamento psíquico à luz da psicologia, à luz do espiritismo? Que padrão de pensamento que ela adotou? Por que que ela estava nesse estágio, do ponto de vista psicológico e na visão espiritual, Alan? Bom, a gente poderia falar assim, psicologicamente ela estava num processo de rejeição daquilo que ela teria que enfrentar. Então, ela é uma fuga, né? Ela fugia daquela necessidade que transformaria ela como espírito. Por quê? Porque nós, infelizmente, como o Luiz tão bem deixou aí bem claro, nós fugimos muitas vezes do que é mais importante. Nós entramos em zonas de conforto, é zona de conforto não porque a gente está confortável, porque a gente não quer mexer. Então ela estava numa zona de conforto que ela ficar sozinha, quieta, curtindo a vida dela, era muito melhor do que ter que educar um filho. Educar um filho é uma missão nobre, difícil, Dá né? trabalho, né? Dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo que dá trabalho, você aprende muito. O Marcelo, um dos comentários que nós colocamos aqui hoje, falou que o comentário que o Luiz falou caiu como luva para a educação do filho dele, que tem o mesmo perfil. Então, dentro dessa ideia, nós trocarmos ideia, nós nos esforçarmos em fazer o melhor. É a nossa missão. A gente tem que usar todos os recursos que a gente tiver na mão para fazer aquela missão. Pode ser que não seja o melhor do mundo, mas a gente tem que ter uma consciência tranquila de ter feito o nosso melhor. E muitas vezes, quando a gente recebe essa posição, a gente se afasta, entra naquela zona de conforto que, por mais que ela esteja incomodada, ela não quer mexer. Ela fica ali. E espiritualmente, a gente poderia aumentar a nossa análise e colocar um pouco mais, que é justamente aquilo que eu venho falando, que eu venho escrevendo, que eu venho guardando aí, que eu quero falar das impressões psíquicas do espírito imortal. Esse espírito, não nas... ele nasceu com essa característica já. Ela já havia, numa encarnação anterior, já era uma freira reclusa num mosteiro que levava essa vida contida, que não fazia nada pelo próximo. Ela era só fazia por ela e olha lá, ela esperava a morte chegar, caboclo escancarada, cheia de dentes, como diria o nosso querido Raul Seixas. Né? E na próxima encarnação dela, aí nessa sequente encarnação, que ela veio com a missão de casar, ter filho e tudo mais, ela veio com a missão, mas não quis dar conta da missão. Então, ela espiritualmente foi uma encarnação nula. Ela veio com o propósito de desenvolver convivência com duas pessoas, o marido e o filho, duas pessoas. Mas ela não deu conta disso, né, Luiz? Geraldo, o espiritismo é muito claro com relação a isso. Nós precisamos ficar atentos à fase infantil daqueles que nós recebemos para criar. Então, na fase ali até os 7 anos, os espíritos são nítidos sobre isso. É onde o seu cérebro material está mais apto a introduzir novos conhecimentos, novas informações. E, às vezes, a gente deixa passar essa fase, que é uma fase de ouro. Normalmente, porque se a gente tocar na ferida, vai nos causar problema. Aí a gente entra naquela fase de conforto. É melhor deixar como está, para não levantar poeira. Quando a necessidade nessa fase é exatamente essa, levantar poeira, para que aquele espírito saia desse maravilho. O Alan, entendeu? Fala, depois eu falo aí. Fala aí, Alan. O que o Luiz falou agora é extremamente importante. Quando nós nos incumbimos da missão de ser pai ou mãe, é uma missão. E ela tem que ser muito bem executada, principalmente isso toda. Olha, a psicanálise através de Freud, Lacan e outros, o Winnicott fala bem disso. No espiritismo falamos disso. Se nós pegarmos muitas áreas do conhecimento, isso fica muito claro. A pedagogia fala isso, que até aos 7 anos de idade é a parte mais importante da educação. E muitas vezes hoje... Como é, Geraldo? Está mais sensível à recepção, né, de ideias novas. Sim, mais sensível, mas é mais importante no seguinte sentido. Não é só... A criança está mais sensível ou está mais apta a receber a informação. Mas é porque os pais têm a responsabilidade de prestar mais atenção naquela criança, naquela idade. Ela é dependente daquele... Como é, Geraldo? Não, é isso mesmo, eu estou ouvindo só. Tá. É que você falou e aí eu me perdi. É uma hora que a pessoa tem que ficar atenta ao filho. O filho é dependente, né? Ele precisa... Agora, o que nós, como pais, temos que fazer? Ficar de olho, falar assim, peraí, deixa eu ver, é tendência ruim que ele tem, eu tenho que sufocar essa tendência ruim. Ah, não, tem uma tendência boa, então eu incentivo para que ela seja mais desenvolvida ainda. Então, a atenção e a percepção dos pais, e hoje em dia o que a gente percebe? Com os pais, né, pai e mãe hoje, trabalhando para criar um mundo financeiramente ideal, nós estamos esquecendo de educar o filho. E daí, quando o filho tem 15... Não, pode falar. Quando o filho tem 15... Quando o filho tem 15 anos, 16 anos... que daí começa a ficar muito complicada a convivência com aquele adolescente, aí o pai e a mãe falam assim, onde que eu errei? Só num ponto. Não deu atenção para o filho. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Então, vocês foram muito felizes na colocação, e sempre que eu posso falar, eu digo o seguinte, muitas pessoas entendem que educar é dar ordem. A melhor maneira de educar é você dar o exemplo. É você ser respeitoso, você traçar limites, você exercitar o bem, ter um ambiente de respeito no seu ambiente familiar, incentivar o estudo, incentivar a religiosidade, incentivar a união. Isso é educar. Não é falar assim, fica de castigo aqui, fica de castigo ali. Isso aí você não está educando. A educação começa pelo exemplo. E é preciso que você se esforce, que você doe a ele o seu tempo. Existe uma frase num dos livros de pediatria, e o Alan tocou nesse assunto, eu achei muito interessante, em que um pediatra falava o seguinte: nada tão sério como observar uma criança brincando. Porque nesse momento em que ela está brincando, você está vendo quais são as tendências e as características da sua personalidade. Mas para que você veja isso, você tem que estar olhando a ele. Você tem que estar observando, prestando atenção, dando o seu tempo a ele e observando isso com a esposa, com o marido, né? E vendo que caminho vai indo. E aí você começa a abordar, começa a trazer, conversa aqui, conversa ali. Assim começa esse entendimento para uma evolução maior. E hoje, Alan e Luiz, a gente observa que está na moda, né, o estudo do psiquismo, né, da consciência. E a gente vê várias teorias psicológicas que ficam em evidência nas mídias, na televisão, no rádio, em qualquer lugar, falando sobre a consciência. Então nós temos a psicanálise de Freud, a psicologia analítica de Jung, várias mestres da psicologia, da psiquiatria, falando sobre a consciência. E em nenhum momento eles partem de pressupostos espirituais. Todos eles partem de pressupostos materiais. E eu entendo que isso é um dos entraves para entender o espírito imortal. Quando essas escolas psicanalíticas, psicológicas, admitirem a possibilidade da existência do espírito, eu imagino que esses conceitos vão ser revistos. Existe muita evolução dentro da psiquiatria, da psicologia, mas a partir do momento em que se incorporar o espírito a esse entendimento, uma porta se abre. E é nesse aspecto que eu gostaria de perguntar ao Luiz, considerando, Luiz, a situação de espíritos que vivem entorpecidos por essas atrações transitórias, como motivar esses espíritos a buscar e descobrir novos caminhos? Por exemplo, você está numa sessão mediúnica, comparece um espírito semelhante a desse Ângeli, ou vem a conviver com você uma pessoa que está despreocupada da vida. O que você faz para motivar esses espíritos a buscarem algo melhor, Luiz? Geraldo, você falou uma coisa de uma importância assim fora de série. Você acabou de dizer a respeito da psicologia, da psiquiatria, e nós espíritas precisamos ficar muito espertos com relação a isso. Porque às vezes a gente, querendo entrar nessa moda, a gente acaba se desviando da doutrina espírita, quando cada vez mais nós temos que fazer com que os conceitos espíritas sejam exaustivamente repetidos. Até porque o Alan já citou isso, e eu vou repetir, o Chico e o Emmanuel, os dois, em fases diferentes, foram muito categóricos. A psiquiatria, a psicologia, são ferramentas maravilhosas que, a partir do momento que considerarem a reencarnação, se transformarão numa ferramenta utilíssima para a humanidade. A partir do momento que elas considerarem a reencarnação, elas estão admitindo o espírito, né? Então, nós, espíritas, não podemos deixar de sempre nos vincularmos ao conceito espírita sobre a questão da consciência. E você está colocando num ponto que exatamente esse espírito, falta a ele essa consciência. Então, nós temos que, através da criatividade, através da inspiração, rogando ao plano espiritual que nos intua, que nos inspire, nós podermos criar, com relação a esse espírito, um link que possa trazê-lo à consciência sobre o problema que ele está vivendo. E vocês sabem, nas reuniões mediúnicas, que normalmente esse link se estabelece através do amor com uma avó, com uma mãe, onde a gente busca que esse espírito acorde para a realidade. É isso aí. O Sérgio Aguiar aí, ele colocou em destaque um capítulo 45 do livro Religião dos Espíritos, em que ele fala sobre o esquecimento que nós temos ao reencarnar, o benefício do esquecimento. Realmente, Sérgio, esse esquecimento é uma bênção, porque, em geral, o nosso passado é bastante comprometido. Então, é melhor que a gente tenha um recomeço sem lembrar desses grandes traumas. E à medida que a gente evolui, que a gente amadurece, que a gente entende melhor o sentido da vida, essas informações do passado voltam em forma de tendências, intuições, e muitas vezes não são faladas quais foram os nossos comportamentos quando estamos maduros para viver essa experiência de lembrar o que já fizemos de ruim no passado. Mas eu queria dizer ao Alan, eu acho que é o momento do Alan falar. Nesses momentos em que estamos no centro espírita, ou então na própria vida, Alan, você já deu essa resposta antes, mas é bom que todos que estão nos ouvindo ouçam da sua boca isso. Qual a importância do estudo e da prece? Porque hoje em dia, Alan, a gente vê uma apologia da cultura. Elogia-se, aplaude aquele que tem um título, dois títulos, cinco diplomas, é formado na faculdade tal. Sem dúvida, isso merece ser aplaudido, sim, mas se esquece muitas vezes o que vai na alma, o sentimento. Então eu pergunto a você, qual a importância do estudo e qual a importância da prece e do comportamento, Alan? Ô Geraldo, a fé espírita, nós a chamamos de fé raciocinada, certo? Dessa forma, para eu raciocinar, eu preciso conhecer, eu preciso estimular o raciocínio, eu preciso estimular minha mente a refletir sobre os pontos em questão da fé, para não ficar dogmatizando a fé. Eu acredito porque é assim, porque alguém falou, porque está escrito não sei na onde. Não é esta fé que nós espíritas divulgamos como a fé, vamos falar assim, mais importante para a transformação nossa e do próximo, né? A fé espírita, ela é raciocinada. Mas nós não podemos também cair no erro de querer somente raciocinar com tudo. Nós precisamos também desenvolver amor no nosso coração. Nós temos que deixar o coração mais molinho, mais afeito ao carinho, à atenção, né? Às vezes, um abraço que a gente dá numa pessoa consola mais do que uma palestra quando a pessoa vem reclamar para você de uma dor que ela está passando. Nós temos que ficar atentos para desenvolver uma fé que, não, que seja para nós muito importante, mas que nos dê recurso quando encontrar com o próximo. Então, ou seja, eu tenho conhecimento, eu estudo, eu leio. Mas eu tenho que ter a fé para, naquela hora, eu permitir a inspiração do mais alto. Eu permitir que a espiritualidade coloque na minha boca, na minha lembrança, a história e a fala que aquela pessoa está precisando. Não a fala e o discurso que eu estou querendo fazer, mas o que a pessoa que está precisando veio ali procurar, precisar, necessitar. Que a gente seja, como eu gosto de repetir sempre lá no Boa Nova, ferramenta de Deus de implantação de amor na Terra. Aonde a gente estiver. Aí, para isso, sim, a gente não precisa nem do estudo. O estudo, sim, nos tira a dogmatização, nos tira aquela fé cega, nos abre a visão, amplia nosso entendimento das coisas. Mas a fé é deixar o nosso coração em sintonia com o plano espiritual. Certo, Geraldo? É interessante, porque às vezes a gente vê, Alan, na vida, certas pessoas que falam assim, Alan e Luiz, eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. E aí eu peguei aqui, aí o Guia do Médium deu uma comunicação em que o Kardec anotou assim, em que o Guia do Médium escreve assim: o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos das faltas, é preciso praticar as virtudes que lhe são opostas. Então não basta você dizer que você não faz mal a ninguém. Você quer falar alguma coisa, Alan? Você pode falar que depois eu faço as perguntas. Não, eu lembrei de uma história que eu e o Luiz, a gente bate há Pode muito falar. tempo, né? Que Ah. as praças, né, Luiz? As praças estão mal frequentadas hoje por ausência das pessoas de bem. Então, Isso. todo espaço mental ou físico, ele passa a ser ocupado pelo negativo quando eu não coloco nesse espaço o bem. Era só isso, era só uma lembrança. Não, muito bom. E aí, considerando essa situação, que não basta você não fazer o mal, mas você precisa ir no caminho do bem, eu acho que cabe duas perguntas ao Luiz. Luiz, o que é uma falta e o que é uma virtude? Pode responder as duas numa só? Pode, claro. Exatamente o que o Alan acabou de colocar. A falta é a ausência do bem. A virtude é a aplicação do bem. Ou seja, quando nós, Geraldo, transformamos o bem em ação constante, o mal nem se fixa. Então você Bacana. vê, a Igreja Católica, ela criou a figura do anjo que foi criado perfeito. E esse anjo criado perfeito, ele é tão antidoutrinário que ele foi contaminado com o mal, pelo ciúme. Agora, o anjo criado pelo Espiritismo, que é o anjo através da perfeição construída pela ação, não tem retorno, não retrocede. A própria doutrina, ela afirma isso. O espírito não retroage. Sim, Entendeu? Então, a entendi. doutrina espírita, ela tem que ser difundida, ela tem que ser divulgada. As pessoas conhecendo a doutrina espírita conhecem exatamente o que nós temos. O que é que nós viemos fazer aqui? É isso aí. Alan, com essas considerações do Luiz, a gente relembra de uma frase da Cora Coralina, em que ela fala assim: o bem também se aprende. E aí eu pergunto a você: isso é fato, Alan? O bem se aprende? E o que ocorre na mente de quem se exercita na prática do bem? Porque você vê muitas vezes livros descrevendo o psiquismo daquelas pessoas entregues ao mal, os grandes assassinos, os grandes devedores. Mas eu pergunto a você, primeiro, o bem se aprende? E o que se passa no psiquismo daquele que faz o bem? Como se aprende o bem, viu? Eu vou ler para vocês aqui uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, essa frase eu estou lendo aqui, que eu postei no meu Instagram. E tenho plena convicção disso. Nós podemos aprender o bem e o mal. Nós, em essência, somos puros espíritos criados. A prática do mal não é de nenhuma entidade maligna que nos ensinou. Não, a prática do mal, ela foi aprendida por nós. Nas escolhas que fizemos na nossa vida, nas decisões que nós tomamos, ou na inércia. Distraídos, vamos vivendo. É a inércia. Estamos lá, minha vida está boa, eu estou comendo, eu tenho onde morar, eu tenho onde trabalhar, eu estou bem. Por que que eu vou fazer mais do que isso? Né? Não preciso fazer mais nada. Agora, eu fico sempre me perguntando, eu sempre agradeço muito a Deus a vida que eu tenho. Eu, por sinal, nas minhas preces, eu agradeço. Dificilmente eu peço. Se eu peço, eu peço pelo outro, não para mim. Porque eu acho que eu já tenho tanto, e se eu tenho tanto, é porque eu devo ser muito devedor de fazer para o próximo ainda mais. Né? É, não tem outro motivo. Por que que Deus ou a espiritualidade me daria a vida que eu tenho se não fosse para me deixar em paz, para eu poder trabalhar pelo próximo? Eu seria injusto se eu não agisse dessa forma. Então, aquela pessoa que tem muita facilidade na vida, ela precisa entender que aquilo já é um presente de Deus. Ela está ganhando, como se fosse assim, Deus está pagando adiantado pelo trabalho que você tem que desenvolver na vida. Agora, se você não desenvolver muito o trabalho bom na vida, você vai ter que responder por isso depois. Você vai falar assim, poxa vida, investi tanto em você, pus tanto crédito no seu trabalho e você passou gozando só das benesses materiais da vida e nada, né, Luiz? Exatamente isso, até porque se a pessoa não pensar dessa forma, ela tá ferrada. Vai ser um tombo. É um tombo. Uma outra coisa que a gente observa na sequência das perguntas e respostas de Ângela aí, o guia da Medium traz uma notícia de que em encarnação passada, a Ângela ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade de uma vida monástica. Então ela revela uma parcela, uma passagem rápida desse espírito na última encarnação antes de ser Ângela. E aí é uma pergunta que muita gente faz, ah, o que, que eu fui na vida passada? Fui rei, fui príncipe, fui alguma coisa? Então eu pergunto a você, Luiz, já que tem essa observação no livro, qual a importância de tomarmos ciência do que fomos numa vida anterior? Isso seria uma pergunta. Não basta apenas observar as nossas tendências e intuições? Ou é interessante e importante que a gente saiba quem foi? Ô, Geraldo, fuja de qualquer médium que pretender lhe falar quem você foi. Porque, sem sombra de dúvida, ele vai ser uma ferramenta para aqueles que querem te ver tropeçar. Sim. Isso aí, se Deus não nos permitiu saber, tem que ficar quietinho. Agora, qualquer um de nós, através da reflexão, pode saber quem foi. É só remontar as nossas tendências, os nossos arrastamentos e as nossas experiências. O meu amigo Alain, e a gente sempre foi muito, 21 anos aí indo para Santa Bárbara de carro, a gente teve muita oportunidade de conversar. E numa dessas conversas ele me falou que teve um sonho, que a vidinha dele vai melhorar quando ele completar 60 anos. Por quê? Porque se ele tivesse dinheiro em abundância, estava ferrado. Sem sombra de dúvida, ele já teria tropeçado há muito tempo. A primeira coisa que eu tenho certeza que ele não estaria fazendo era o programa Visão Espírita. Você olha, sabe, Luiz... Pode falar. Alain, antes disso, nós tínhamos um amigo no Rio de Janeiro, que era o doutor, que era o presidente do nosso grupo lá. Ele falava o seguinte, quando perguntavam assim, quem eu fui na encarnação passada, né? Ele falava, eu não sei o que você foi, mas eu sei o que eu fui. Eu fui ladrão de galinha. Então ele brincava, era uma brincadeira, para dizer que isso não tem importância, né? Mas assim, diga, Alain, o que você ia falar? Não, eu queria falar que assim, os nossos amigos aqui no nosso chat aqui, né? Um pergunta, essas más tendências não podem ter vindo de encarnações anteriores? Com certeza. A gente não tem um psiquismo zerado nessa encarnação. E a Poen, seu irmão carnal aí, meu querido Geraldo, fala assim, que um amigo disse, qual o passado da humanidade? Matar, roubar e escravizar. Portanto, esse é o nosso passado. E é verdade, eu sempre brinco com isso. Se nós pegarmos a história da humanidade, a gente vai se colocar no papel de quem? Não sobra muita coisa boa lá atrás. Então, esquece do que você foi. Agora, preste atenção naqueles seus arrastamentos dessa encarnação. Aquelas suas tendências negativas. Esses são os problemas que você tem que resolver nessa encarnação, né? Então, quando eu tive essa conversa com o Luiz no carro, eu lembro muito bem. Por sinal, estou com saudade, meu Luiz. A gente batia alto papo. Né? Era mais ou menos uma hora de conversa por domingo, eu e Luiz. Quando eu tive essa conversa com ele, tem hora que a gente está cansado. Eu estava, né, preocupado como empresário, eu gero empregos, tenho que pagar conta. Eu fico imaginando agora a situação de quantos empresários que estão aflitos hoje, nos ouvindo, com essa condição aí da pandemia, muitas lojas fechando, muitas empresas passando por momentos de extrema dificuldade para se manter, gerando emprego e tudo mais. E eu falava para o Luiz, falei, nossa, Luiz, como eu queria ter uma condição financeira, né, para ficar livre dessa preocupação e trabalhar mais pelo espiritismo, né? Aí, ao mesmo tempo, eu já falei assim, nossa, mas acho que se eu tivesse essa facilidade, eu acho que eu não trabalharia pelo espiritismo, né? E aí, depois de uma conversa dessa, naquela semana, eu tive um sonho. E eu sonhei que um espírito lá aparecia para mim e falava assim, olha lá, aos 60 anos tudo estará resolvido nessa questão. Aí eu falei para o Luiz na semana passada, falei, é, Luiz, eu não sei se eu vou ter dinheiro ou vou estar morto, cara. Porque eu não vou ter mais essa preocupação. Já encerrou o ciclo. Mas essa frase que o Apoen colocou aí é do Valdemar Carrilho. Ele que falava exatamente isso, nossa história é matar, roubar, escravizar. E eu lembro de uma pessoa que procurou o Chico Xavier numa das vezes, e ela teria dito que ela tinha tido sonho, que ela tinha tido intuições, que ela teria sido um daqueles cristãos que morreu nas arenas, comida pelos leões, né? E o Chico ficou olhando ela com aquele aspecto humilde e falou, olha, se a senhora foi um desses cristãos, eu fui a pulga do leão que atacou a senhora, de maneira irônica, né? Quer dizer, quem somos nós para sermos esses grandes personagens, né? Mas diga, Alan. Ô, Geraldo, eu queria falar aqui do seu outro irmão. O Geraldo tem uma família de muitos irmãos, e é gostoso isso aí, né? O Marco Antônio falando aqui para nós, né, que somos a soma de nossas experiências anteriores, vidas passadas, independente de quem fomos, de nossos nomes. E interessante é que sempre falam que fomos personagens importantes. Jamais nos falam que fomos simples, né? Há alguns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, acho, nossa, o tempo passa mesmo, há uns 15 anos atrás, acredito, houve uma onda muito intensa de terapias de vidas passadas, que buscavam causas dos nossos problemas no presente e nas vidas anteriores. Eu vou lembrar que quando nós vamos lá para o livro dos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as causas atuais das nossas aflições e causas das nossas aflições. Então, as nossas aflições têm dupla origem. Tem as anteriores, sim, do nosso comportamento vicioso, que ainda não conseguimos ficar livre, mas uma grande parcela das causas dos nossos problemas está na vida atual. Perfeito. Vamos nos concentrar na vida atual. É essa vida mais importante. A vida que já foi vivida, ela já foi vivida. Você já contraiu débitos e créditos. Não tem como voltar atrás e mudar aquilo. Mas tem como você viver bem hoje. Fazer uma transformação na sua vida para lá na frente, quando você olhar para trás, falar assim, nossa, eu fui a pulga do leão que atacou a senhora lá na zona. Lá. Mas eu fui uma boa pulga, porque eu fazia uma coceira muito forte no leão, viu? Eu até ajudei a distrair ele um pouco antes de morder a senhora. Alan, hoje está na moda de falarmos desses trabalhos de psicologia. O Luiz quer falar, mas eu acho que a pergunta cabe para os dois. Sobre a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Dá para traçar um paralelo dessa inteligência cognitiva, inteligência emocional, com os conhecimentos espíritas? Dá para traçar, sim, Geraldo. Dá para traçar um paralelo muito interessante. Eu gostaria aqui de me referir à obra fantástica, mas é uma obra assim que a gente não pode deixar de apreciar quando se interessa por esse assunto, que é a série conhecida como série psicológica da Joana de Ângeles, tá? Essa série da Joana de Ângeles, série psicológica, são 14 ou 15 livros, agora não me recordo a quantidade total, mas você procurar em qualquer livraria, em sites de compra de livros, série psicológica da Joana de Ângeles, vai aparecer ali todos, psicografia do Divaldo Pereira Franco, obra da mais alto nível. É, inclusive, ela faz um paralelo muito interessante com Jung. É muito interessante esse estudo. É um estudo que eu já fiz, que eu gostaria até de refazer. É, eu sei que tem grupos que estudam essas obras. É importante estudar em grupo, porque são obras muito densas, tecnicamente falando, mas de uma auto-inspiração. Quem hoje trabalha na área psi ou trabalha lidando com auxílio a pessoas, deveria ler esta coleção para atender não só aquele que está na frente, mas aquele espírito que está ali junto com aquele ser encarnado na sua frente. Luiz. Eu queria falar sobre o que o Alan mencionou, né? A respeito do passado. E o que a doutrina espírita nos assegura para o futuro. Então, é muito importante que a gente não perca de vista, principalmente nos dias que nós estamos atravessando, e as pessoas imaginam assim, o que será de nós com essa política, né? Então, nós não podemos nos esquecer que nós estamos migrando para a regeneração. E regeneração não será feita com corrupção, com uma série de coisas que hoje existem e que, sem sombra de dúvida, não estarão na regeneração. Então, não tenhamos preocupação com relação a isso. Deus está no comando. E nada vai acontecer que não coincida exatamente com isso. Nessa regeneração, vão haver requisitos que, fora desses requisitos, não estarão na regeneração. Então, tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus. E tem uma frase que a gente repete muito. Deus é por nós. Quem será contra nós? Que a gente reflita sobre isso. Será que eu estou com Deus? Esse é o ponto principal. E aí, Luiz, você sempre repete uma frase que me cala profundamente, em que o Emmanuel disse: serve e passa. Duas palavras, mas deixa embutido que nós devemos desenvolver a humildade. Então, se existe o servir e passar com humildade, para que nós vamos querer saber quem fomos em vidas passadas? Qual a importância de saber se eu fui o João ou se eu fui o José? Se eu fui o príncipe ou fui o plantador de batata? Se eu era ladrão de galinha ou de outra coisa? Isso é o que menos importa, a personalidade transitória. O importante é servir e passar. É o exercício do bem. Eu tenho certeza que valiosos espíritos esclarecidos estão anônimos na sociedade. Aliás, o Luiz fala sempre isso. Certamente, grandes missionários devem se chamar José da Silva, que está ali numa cidade pequena exercendo uma atividade nobre em benefício do próximo. Não são aquelas pessoas que se destacam. Então, qual a importância de saber se você foi o plantador de batata ou o príncipe? Então, que a gente se foque no fazer o bem, a reforma íntima, o exercício da caridade. Mas diga, Alan. Serve e passa, né? Ensina e passa. Mas use a lição para você também, né? A gente precisa... a primeira... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você fez uma palestra bacana, tal, né? Ontem eu estava falando sobre, fiz uma palestra ontem online na União Espírita sobre o joio e o trigo, né? A parábola do joio e do trigo. E nessa palestra eu deixo claro que o joio e o trigo está dentro de cada um de nós. E qualquer palestrante que se preze, a primeira pessoa que ele deve influenciar com a palestra é ele mesmo. Depois ele passa uma lição para o próximo. Então, quando eu falo de um assunto como esse, o joio e o trigo, eu fico olhando para dentro de mim. Falei, qual que é o joio que eu tenho ainda que deixar crescer junto com o meu trigo para um dia eu tirar daqui, né? E essa análise, ela é muito importante, né? Quinta, eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Por sinal, eu gostaria de fazer uma menção especial ao Haroldo Dutra Dias. Para mim, hoje, é o cara mais intuído da doutrina espírita em palestras. Assim. Ele tem uma inspiração fantástica. Na atualidade, se eu tivesse que indicar alguém para escutar uma palestra, eu falei, vai escutar uma do Haroldo, né? E ele justamente estava falando sobre isso, né? As pessoas às vezes chegam para ele e falam assim, nossa, você está famoso, né, Haroldo? Olha, você fez uma palestra e tinha 4.500 pessoas aí no auditório, né? Antigamente ele falou que ele deixava para lá esses comentários, né? Ele falou que hoje ele responde. Ele fala assim, olha, eu estou no trabalho com Cristo. E no trabalho com Cristo, o final é a crucificação. Nossa então, Senhora! Então, se você tem realmente a plena consciência do que está fazendo, saiba que não é para colher louros, é para servir Sim. e passar, e talvez ainda se contentar com a crucificação no final. Que palestra que é essa, Alan? Como é que chama essa palestra? Ai, Geraldo, agora você me pegou, né, meu filho? Eu não sei. Então depois você me passa essa palestra aí. Diga, Luiz. Eu queria mencionar o Rossandro, né? O Rossandro, eu acho que se ombreia com esse, Haroldo. Né? Com Haroldo. E ele também é muito inspirado. E, aliás, o Haroldo, o Francisco Mourão, uma ocasião me mandou que eu tenho aquele artigo sobre o Deus meu, por que me desamparaste, né? E aí o Haroldo, há uns 2 anos atrás, desenvolveu a mesma tese sobre o mesmo assunto. Eu fiquei assim muito, muito contente, né? Porque realmente a doutrina espírita se forma assim, né? Quando coincide as informações vindas de muitas fontes, né? Mas realmente, lançando só uma sugestão, né? Nessa época de pandemia, que as pessoas busquem essas palestras no sentido de buscar boa sintonia. É um recurso que a gente tem. O Anderson pergunta sobre a duração das penas dos espíritos endurecidos. Eu gostaria que você pudesse responder. Era isso que eu ia falar, Geraldo. Eu ia falar justamente em cima dessa pergunta. A duração de um espírito endurecido, ela não é eterna, não. Porque todos os espíritos foram criados para se elevar e chegar à luz. Alguns vão em alguns milhares de anos, outros vão em alguns milhões de anos. Mas todos vão evoluir. Alguns ficam, nós temos casos no céu e inferno aí, de 1.000 anos de um espírito endurecido, distraído no plano espiritual para ser despertado para um resgate. Então, podem durar muito, porque todo resgate consciencial de um espírito desencarnado endurecido só pode acontecer a partir do momento que ele se arrepender ou a partir do momento que ele pedir ajuda. Se ele não se arrepender e não pedir ajuda, a espiritualidade não tem nada, não tem como ajudar. A ajuda não é constrangida, ela não é imposta. A ajuda, é justamente quando o espírito entende que ele precisa ser ajudado. Mas é interessante, não é eterno, não. Alain. É interessante que a gente sabe que existem algumas instituições que, para o indivíduo participar dela, ele precisa ser sensível ao bem. E o Anderson, quando perguntou isso, a duração dessa pena vai depender da obstinação dele nos mesmos pensamentos retrógrados. Enquanto ele alimentar a indiferença, a raiva, o ódio, o rancor, ele vai viver numa tormenta no inferno. O dia, como disse o Alain, surgir dentro dele um pequeno sentimento de arrependimento, você tem a certeza que os bons amigos espirituais estarão ali para ajudar a se levantar. Mas, e a gente vê muito isso naquele livro Libertação, quando André Luiz descreve aquela cidade das sombras, e ele fala isso, dos espíritos obstinados no mal. Você tem alguma coisa para falar, Luiz? São os espíritos empedernidos, né? E a gente lembra muito isso quando se fala sobre o barro e o oleiro. Depois que o barro foi cozido, para fazer ele amolecer de novo é muito difícil. Entendeu? E é só realmente num forno, né, de sofrimento, muita... Então, realmente, é o ponto duro, é você conseguir esse amolecimento daquele espírito no sentido de ele se tornar influenciável, né? Agora, geralmente, é buscado o recurso de um amor lá no passado que ele tenha cultivado. E é interessante, porque muitas vezes esses espíritos tão endurecidos, eles necessitam de grandes provas para quebrar aquela casca, e ele, através da dor, poder pedir ajuda. Então, muitas vezes, a gente que vive na medicina, você vê pessoas passando por grandes provas, por grandes dificuldades, um sofrimento imenso, e você fica olhando e perguntando, por que será que ele está passando por essa dor tão imensa? O que que acontece? Às vezes pode ser um espírito endurecido, renitente do mal, ele não quer mudar sua postura, não quer pedir o perdão. De repente, tem que passar pela prova do fogo para que aquela casca se quebre e ele comece a enxergar um caminho diferente. Não é isso, Alain? Sim, é, meu amigo. Muitas vezes, um espírito desse, ele só se dobra com a presença de algum espírito que, para ele, é muito caro no sentido amoroso. Às vezes, uma mãe aí do passado, com aquela presença espiritual e moral, né, na frente dele, é só a hora que ele começa a se dobrar, né, a precisar e a entender que ele precisa de ajuda. Nós também podemos chegar no plano espiritual com uma... desta maneira, presos, às vezes, em orgulhos, em vaidades, em... fala assim, eu vou chegar no plano espiritual e vou encontrar os meus amigos espirituais. Tal. Aí você chega no plano espiritual, você se vê numa região completamente complicada, e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou sendo injustiçado, né? E aí, e aí você entra num círculo vicioso ali de auto-revolta, de orgulho, e daí você se vê preso em teias complicadas. O Alain, nós não, né? A gente se chega... a gente se chegar nessa situação, a gente vai logo pensar, fiz caca. O que que eu aprontei? Fiz caca. Dessa vez. É, isso aí. Bom, pessoal... Ó, daria para a gente continuar essa conversa por mais uma hora e meia, porque o Marco Antônio falando que o amor transforma. Realmente, isso é verdade, né? Isso, ô Marco, no livro No Mundo Maior, tem a irmã Cipriana, que tinha o amor que transforma, é isso mesmo. Mas a gente poderia continuar essa conversa, são 10 horas e 59 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Olha, eu agradeço de novo a Deus por mais essa oportunidade dessa convivência, desse ambiente, né, dessa sintonia, e que eu possa, na minha vida, aproveitar tudo isso de uma forma muito boa. Um beijo no coração de todos. Alan? Eu gostaria de agradecer mais de 75 pessoas com a gente hoje, muitos amigos, muitas pessoas queridas, né? E eu só posso agradecer, porque o programa só existe por vocês, né? A gente, na realidade, eu acho que eu posso falar pelo Geraldo e pelo Luiz, nós nos sentimos numa sala de bate-papo, nós três. E vocês estão participando conosco e cada vez mais dando a opinião, participando, colocando a pergunta, colocando o seu comentário, o seu ponto de vista. Tudo isso é muito importante para aumentar a nossa sala de conversas. Então, que vocês fiquem com todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Um beijão no coração de todos vocês. E quarta-feira tem mais, ao vivo, né? O pessoal lá às 7 horas da noite, pelo mesmo canal. E domingo que vem estamos aqui outra vez. E quarta-feira também, quarta-feira também, pela Seara Espírita Renascer, nós faremos uma live também, tá? Vai ser a inauguração lá. Vamos ver se dá certo. E se a Bibi estiver nos assistindo, um beijo na Bibi. Muito bem, 1h30, muito agradável, muito boa. A gente está aqui porque a gente acaba formando uma grande família, não só nós três, mas vocês que estão nos ouvindo. Criamos uma empatia muito agradável com todos nós. Então é por isso que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Um beijo em vocês.